Royce. Pobre. Ando beijando bocas de quem não amo. Ando pegando mulheres que não tão nos planos. E quem vive na lua é amante da estrela e casado com a lua. Tô na madruga, te giro, nada me estressa. Quando vocês vão dormir, é aí que a festa começa igual uma peça. Ela em cena, mexe, me olha, desce, desce, chamando o problema. Só de esquema, longe de treta. É que o bagulho fica estouro quando é nós na cena. O grave bate, minha voz que canta. No snap, fast food, nudes, no face ela é santa. Diz que engana, gata promíscua, que quando cola na quebrada só aumenta a lista. Enquanto eu vivo, nego só fala. Na rua nem me olha no olho, mas diz que eu sou mala. Futilidade, nem me conhece. Evito tanto falado e assim evito estresse. É desenrole, é desenrole. Moleque solto que corre, que apavorou nas quebradas e nas avenidas de escorte. Que voa baixo aí e também sonha alto. Que canta um rap duro e domina no asfalto. E domina no asfalto. Domina no asfalto. Ando beijando bocas de quem não amo. Ando pegando mulheres que não tão nos planos. E quem vive na rua é amante da estrela e casado com a lua. Ando beijando bocas de quem não amo. Ando pegando mulheres que não estão nos planos. Tô só mais um sujeito simples de alma despojada, colecionando cicatrizes dessa vida de caça. Tanto gole e fumaça que distorce tudo que eu tô vendo. Não sei nem se essas minas são gata mesmo ou se é por causa do que tô bebendo. Mas sozinho hoje eu não me deito, já tô louco mesmo curtindo o momento. Afogado de tanto pecado e tô embriagado de tanto desejo. Mas ainda eu não tô satisfeito, podia ter feito melhor de outro jeito. Sei que eu fui muito bem criado, desculpa minha mãe pelo comportamento. Muitas vezes me vi no inferno, ao mesmo tempo vi que eu tava enlouquecendo. Só que isso fez eu que era certo e tudo de ruim serviu de ensinamento. Nunca dispensei uma ideia sem ouvir. E nem sei se eram certas todas que absorvi. E teve muitos comédias que tentou me confundir. Que finge ser meu colega pra tentar me destruir. Mas eu construí. E o castelo que eu fiz não foi de areia. Foi com as pedras que eles me tacaram. Fui recompensado pela natureza. Ando beijando bocas de quem não amo. Ando pegando mulheres que não estão nos planos. E quem vive na rua é amante da estrela e casado com a lua. Ando beijando bocas de quem não amo. Ando pegando mulheres que não estão nos planos. Que não estão nos planos. Hell Christ. Ô Pri, tamo junto, moleque. Tá ligado?